coração. Eu vivo sonhando com teu carinho, eu vivo pensando só em você. Eu vivo sonhando com nosso ninho. Vem pra cá, meu ninho, não me deixe sofrer. Vem pra cá, meu ninho, não me deixe sofrer. Sempre te amar, te amar. Você é o meu amor, é a minha paixão. Diga-me, por favor, meu amor, que é meu, que é meu, teu coração. Eu vivo sonhando com teu carinho, eu vivo pensando só em você. Eu vivo sonhando com nosso ninho. Vem pra cá, meu ninho, não me deixe sofrer. Vem pra cá.